beber, vamos beber campari agora. Minha neguinha, bora, bora, bora. Vamos beber, vamos beber campari agora. Alô, galera, show! Olha o balançar! CDs.com. Dois pra lá, dois pra cá. É nesse baile aí que a menina vai dançar. Joga a mão pra cima, começa a balançar. Nesse baile aí todo mundo vai dançar. Joga a mão pra cima, começa a balançar. Essa nova onda vai tocar seu coração. Som da cinturinha, primeiro de paredão. Essa nova onda vai tocar seu coração. Som da cinturinha. Quero ver, quero ver. Vamos beber campari agora, minha neguinha, bora, bora, bora. Vamos beber cachaça agora, minha neguinha, bora, bora. Vamos beber, minha neguinha, bora, bora, bora. Vamos beber campari agora, minha neguinha. Olha o Luiz Monteiro. Chega mais de baixo, Reginaldo. CDs.com. É nesse vai e vem que a menina vai dançar. Joga bem pra cima, o pé se balançar. Nesse vai e vem, todo mundo vai dançar. Joga bem pra cima, o pé se balançar. Essa nova onda vai tocar seu coração. Som da cinturinha, primeiro de paredão. Essa nova onda vai tocar seu coração. Som da cinturinha, quero ver, quero ver. Vamos beber, vamos beber.